Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Começamos com o PTT, como é habitual, e falamos já do Campeonato do Mundo de XCO que se realizou na Áustria. O novo campeão do mundo de XCO em elites é o suíço Nino Schurter, que foi campeão mundial assim pela segunda vez. Fez uma excelente prova, redimiu-se um pouco do segundo lugar que tinha conseguido nos Jogos Olímpicos, quando o seu objetivo era apenas e só o primeiro, e assim volta a embargar a camisola do arco-íris. O resto do pódio foi preenchido totalmente pela Suíça, nomeadamente pelos irmãos Flückiger, Matias e Lucas Flückiger. Portanto, tudo suíço nos três primeiros. Quanto aos portugueses, 39º foi o lugar de David Rosa, 40º o lugar de Ruben Almeida. Desta forma, alcançaram a melhor classificação de sempre da seleção portuguesa nos Mundiais, não obstante terem sido dobrados. Ralf Neif, por seu turno, foi o suíço que ganhou no XCE a modalidade de ter pela primeira vez campeonato do mundo, e Ralf Neif foi então o primeiro vencedor e o primeiro com o direito a usar a camisola do arco-íris relativamente a esta modalidade. Nas senhoras em elite, Julien Bresset juntou o campeonato mundial aos Jogos Olímpicos. Desta forma, a francesa terá dois títulos para embargar no próximo ano. No Team Relay, portanto, a prova por equipas, Portugal ficou no 13º lugar. Quem venceu o campeonato do mundo foi a seleção italiana. Em Portugal temos a estreia de uma nova modalidade. É verdade, Ricardo. Em Portugal estreou-se pela primeira vez o XCE com o Sprint 800 Eliminator realizado em Valongo. 32 participantes alinharam à partida no Largo do Centenário para uma prova organizada pela Longos Bike em conjunto com o clube BTT Valongo. José Oliveira, um ciclista individual que correu nesta prova com o patrocínio da Bonini Bikes, foi o grande vencedor, ao vencer na final Roberto Ferreira da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira, que terminou no segundo lugar, Joaquim Silva da Pato Cycles, que fechou o pódio, e Filipe Silva da Longos Bike, que terminou no quarto lugar. Uma prova que foi muito bem disputada, trouxe muita emoção e que esperamos ver mais vezes em Portugal este tipo de prova. E passando das provas muito curtinhas como o sprint para as resistências, tivemos as 24 horas de Famalicão. Nas 24 horas de Famalicão, Domingos Landislau, da Rocky Mountain, da Urbike Race, Zenbio foi o grande vencedor da prova. Mas esta prova contava acima de tudo para fechar a geral do troféu 24 horas BTT. E aí, o melhor foi Carlos Pinto, do Castro BTT Montuosinho Valderrás, que levou de vencida com a sua regularidade o troféu, que incluía 3 provas. No segundo lugar do troféu, terminou Paulo Ferreira, da Ripolins Grijó, o ciclista que deu luta a Carlos Pinto até à última prova, tendo terminado mesmo renhido. A fechar o pódio, Humberto Luís, da R Nublense McDonald's. E o que é que temos depois na estrada, Pedro? Na estrada, tivemos então o final de uma espetacular volta à Espanha, que terá sido provavelmente das melhores voltas de 3 semanas dos últimos tempos, uma volta que parecia dominada por Joaquim Rodrigues, que sucessivamente ia ganhando segundos, até chegar à 17ª etapa, em que Alberto Contador, da Saxo Bank Tinkoff, qual Eddy Merckx, fez uma etapa mesmo de sonho, atacou de muito longe e conseguiu chegar à camisola vermelha. Foi um dia de desgraça, se assim se pode dizer, para Joaquim Rodrigues, que acabou também por perder o segundo lugar devido ao ataque depois de Alejandro Valverde, que assim chegou ao segundo lugar, tendo Rodrigues caído do primeiro para o terceiro. Depois tivemos a sempre espetacular etapa da Bola del Mundo, no penúltimo dia, onde Tiago Machado fez uma boa performance ao chegar no 11º lugar. A etapa foi ganha por Denis Menchov, da Katusha. O russo ganhou assim mais uma etapa na volta à Espanha, ele que já foi bivencedor desta volta. Para além disso, nesta etapa, ataques na geral foi o que não faltou, como foi a panagem de toda esta volta, e Rodrigues tentou recuperar o segundo lugar e quem sabe até o primeiro. Atacou, foi o melhor dos favoritos a chegar, foi o primeiro dos favoritos a chegar ao fim, foi o melhor nesta etapa entre os favoritos, mas mesmo assim não conseguiu destronar nem Valverde do segundo lugar, nem Alberto Contador do primeiro. Uma prova mesmo muito bem disputada. No último dia, o alemão John Degenkolb conseguiu a sua 5ª vitória na Vuelta 2012, ao ganhar em Madrid na chegada de consagração para Alberto Contador. Quanto à volta à Espanha, resta dizer, e isto para nós muito positivo, alinharam 6 portugueses, chegaram ao fim 6 portugueses, todos eles com os objetivos mais ou menos cumpridos, mas acima de tudo realizaram uma volta grande e estão prontos para, quem sabe, continuar a participar em mais provas de 3 semanas, pois qualidade não lhes falta para isso. Para além disso, tivemos também no Canadá as já clássicas, clássicas do Canadá, passa a expressão. A primeira prova realizou-se no Quebec, foi o grande prémio do Quebec, e teve como vencedor Simon Gerrans, o australiano da Orica Green Edge, foi o primeiro a cortar a meta, na frente de Greg Van Avermaet, da BMC, e no terceiro lugar quem terminou? O português Rui Costa, obviamente, que continua em alta, já subiu a top 10 do ranking da UCI, e, passado 2 dias, defendia o seu título em Montreal. Recorde-se que no ano passado, Rui Costa ganhou a segunda prova do Canadá, o Grande Prémio de Montreal. A Movistar apostou em si, no entanto o Poveiro não teve a sorte pelo seu lado e terminou apenas no 8º lugar. Nesta prova, resta dizer que o grande vencedor foi Lars Petter Nordhaug, da Sky, que estava na prova apenas para lançar o companheiro de equipa e compatriota Edvald Bolsenhagen, mas foi ele quem acabou por ganhar com uma vitória fantástica, cheia de ataques e contra-ataques, batendo sobre a linha de meta um italiano da Liquigás, no caso Moreno Moser. Para finalizar, recomendamos que esta semana estejam atentos ao nosso site, como sempre há várias novidades, mas acreditamos que vão gostar de ver um extenso teste a uma bicicleta que realizou a Volta a Portugal de 2012. Por isso, estejam atentos ao noticiasciclismo.net. Esta foi então a rúbrica Notícias de Ciclismo, uma colaboração do site noticiasciclismo.net com o programa Bola na Área. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas!